no momento derradeiro, alguns anos após, sendo transportado em uma maca, as pessoas compareciam para despedir-se daquele santo. E os seus amigos tiveram que dizer: Francisco, por favor, cale-se. Porque se você continuar cantando, as pessoas não irão acreditar que você está à beira da morte. E ele cantava: Bem-vindo, irmã morte. Bem-vindo, meu pai de infinita bondade. Morreu cantando. Porque quem conhece Jesus nunca mais será o mesmo, porque Ele é a fonte viva, que sedenta toda a sede, porque o mundo nos oferece uma água, que é semelhante à água do mar, salgada. Quanto mais buscamos os bens materiais, quanto mais sorvemos a água salgada, mais amplia-se a nossa sede. O homem tem um vazio do tamanho de Deus em seu coração, dizia-nos Santo Agostinho, quando estava encarnado. Então, nosso convite hoje, dessa primeira parte, é convidar vocês para o trabalho no bem, para iniciarmos um mundo novo, para quando voltarmos aqui na Terra, nós que acreditamos na reencarnação, encontrarmos um mundo mais justo, mais feliz, mais alegre, porque está muito próximo, nos diz o Espírito Emmanuel, o início de um mundo de regeneração. Ele estima, por volta do ano de 2057, 200 anos após a chegada da doutrina espírita, se não houver nada que impeça, nenhuma guerra catastrófica, nós já estaremos vivendo os primórdios de um mundo de regeneração. E revelou a Chico que muitos espíritos que desencarnaram na Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, já não estão tendo autorização para reencarnar. E Divaldo e pesquisadores demonstram que estão surgindo seres diferentes, as crianças índigo de uma aura azulada, as crianças cristal de uma aura iluminada, os humanistas, as crianças índigo, os grandes pensadores, artistas, para promoverem a transformação do planeta. Divaldo nos revela que Jesus autorizou a reencarnação de cerca de 1 milhão de entidades angélicas para promoverem a paz na Terra, a transformação de um mundo de provas e expiações em um mundo regenerado, onde não haverá praticamente tanto sofrimento como temos aqui na Terra. Então, nosso convite é para o trabalho no bem. E para encerrarmos, gostaríamos de contar uma pequena história. Chico Xavier visitava costumeiramente um grupo que ficava debaixo de uma ponte. Pessoas muito simples e com dificuldades. Todos os meses ele levava alimentos e medicamentos, mas naquele dia em especial, todas as despesas estavam vazias, não havia nada para levar. E Chico, preocupado, ora, Bezerra de Menezes lhe aparece e lhe diz: Chico, coloque algumas garrafas de água que nós iremos fluidificar. Ela conterá medicamentos e nutrientes para ajudar as pessoas. Chico impõe as mãos e aquela água que chegava a ficar leitosa graças ao fluido de efeitos físicos de Chico, que era um grande médium de cura e sempre despistava, ficavam leitosas com os seus fluidos e dos espíritos nobres. Levaram a água, chegando naquele momento, quando disseram que não traziam nada para as pessoas necessitadas, um senhor levantou-se e disse: como é que vocês vêm aqui sem nos trazer nada? Era melhor que não tivessem vindo. Mas uma senhora se compadece, levanta-se, olha a atitude firme no bem, como é importante, e diz: meus amigos, todos os meses eles vêm até aqui nos trazendo alimentos e remédios, somente porque hoje não puderam trazer nada, nós vamos nos revoltar? Vamos receber a água que Bezerra nos enviou. E enquanto estava aquela discussão, passou diante, em cima da ponte, um caminhão, parou e buzinou: fom, fom, fom, fom. É palestra com sonoplastia, para acordar quem estiver dormindo. Um dos companheiros sobe e o motorista lhe pergunta: você é Chico Xavier? Não, não sou eu. Ele está lá embaixo. Pois chame-o aqui. Chico sobe, amparado pelos amigos, e